35, muito bom dia, do Laguna 36. Certo, sair da PUC do Laguna 35, obrigado, até mais. Controle de Salvador, voo 19033. É da El, voo 9033. America 980 South. Salvador, departure America 980, passing 2500 for 390. Vale, bom dia, tá 3663. departure south 3304. You're about to depart south 3304. Controle Salvador é o papapá Mike Golf Mike. Jim. Tchau, tchau. Controle Salvador, bom dia, bom 933. chegar, pilotar 3 nanômetros. Controle Salvador, bom dia, tá 3 nanômetros. Meia zero da Elta, possível voo direto da Elta, 3 nanômetros.